anos andando em 16 linhas. Desde os 16 anos andando em 16 linhas. Desde os 16 anos andando em 16 linhas. 16 linhas. Deus escreve certo em linhas tortas. Mano, eu ando pelo set escrevendo umas linhas todas. Tiro água do deserto, ressuscito as linhas mortas. Eu tô sempre esperto, acredito e abro as portas. Antes era só bola de gude, pipei também peão. Hoje eu fiz tudo que eu pude, então use a zica na produção. Nada a ver com Hollywood, mas parece com os filmes de ação. Sem Angelina nem Tom Cruise, é só procurar minha missão. Tem quem fala demais, eu trago umas linhas francas. Eu trago linhas de paz, mas não trago linhas brancas. Tem uns que tragam demais, eu trago as rimas a pampa. Mano, não olha pra trás, não é jornal, mas é nossa banca. 6 anos depois, hoje com 22, evoluo e não faço feio. Antes era só feijão com arroz, hoje eu trago um prato cheio. Experiência, dedicação e amor. Tem quem não acredita, mas você sabe que eu tô. Desde os 16 anos andando em 16 linhas. Desde os 16 anos andando em 16 linhas. Desde os 16 anos andando em 16 linhas. Nem sabia o caminho, era só pra tirar um barato. Com 16 ficou sério, nas 16 integral. Coisa de gente grande, o Vand foi fundamental. Eu já tinha 16 e não queria ir pro 12. Eu era já 16 e não era pra fazer pose. Sou dos que tragam demais. Quando eu colo na banca, trago bagulho e orgulho que ajuda os que estão na tranca. Com 16 era pai, 16, 6 mais um 7. 7 letras tem o meu nome, minha 16 não promete. Andando em 16 reais, sem esticar o chiclete. Quem desfila nas 16 só vejo jogar confete. Desde os meus 16, muitos me conhecem bem. Se precisar de uma forte na norte, sabe onde tem. Fiz meu primeiro com 13 no estilo 4x4. 4x4 também é 16, muito grande. Desde os 16 anos andando em 16 linhas. Desde os 16 anos andando em 16 linhas. Desde os 16 anos andando em 16 linhas. 16 linhas. This is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm this is me, I'm